mantém o filho do pai de pé, surfando na tsunami, remando contra a maré. Acredite se quiser enxergar o invisível. Sei que o que falo parece impossível. Te confesso que escapei por pouco. Te peço, não pense que sou louco. Não escolhemos, mas fazemos o nosso futuro. Há um foco de luz em algum lugar no escuro. A paz é o que eu mais procuro. Viver é o que eu mais quero, eu juro. Expandir minha mente, poder abrir meu coração. Igualdade na divisão do pão. Efeito alucinógeno, tópico, ilusão. O ser humano é desumano por opção. Em meio ao deserto eu sou apenas mais um grão de areia, mas também com poder de fazer diferença. Obrigado, pai, por eu estar de pé de novo. A sua bênção vale muito mais que todo ouro. Meus filhos são pequenos, ainda precisam de mim. Não pode ser agora o meu fim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, conto com uma fé e não com uma sorte. Ei! Essa noite a morte veio me visitar pra me levar, mas eu não queria ir. Ei! Deus é que sabe minha hora e não ela. Renasci do inferno e fui ao limite do céu em plena terra. 1000 cairão ao meu lado e 10 mil à minha direita, mas não serei atingido se a vossa vontade for feita. Meu pai não é padrasto, jamais me abandonou. Muito pelo contrário, sempre me abençoou. Chego até a pensar se sou seu filho favorito. És meu herói, meu alicerce, meu alívio. Tudo está escrito, certo por linhas tortas. A salvação é o que realmente importa. Renasci do inferno e fui ao limite do céu em plena terra. Quem sou eu se até o mais correto erra? Coitado daqueles que diz não ter pecado. Hoje sentencia pra amanhã ser julgado. Só Deus pode me julgar, diz aí MV Bill. Ainda mais quando tudo tá por um fio. De mal a pior, lutando por algo melhor. Aprendi a lição, sei o resultado de cor. No caminho de espinho, é assim e sempre será. Já nasci pronto pra atravessar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, conto com uma fé e não com uma sorte. Ei! Essa noite a morte veio me visitar pra me levar, mas eu não queria ir. Ei! Deus é que sabe minha hora e não ela. Renasci do inferno e fui ao limite do céu em plena terra.